Silva. Olha, Milton, deu um alívio aqui por dentro, viu? Porque realmente, não só pela admiração que eu tenho pelos festivais nativistas, é que realmente é um trabalho exaustivo, cansativo, você organizar um festival como devem ser organizados, trabalhada, como são organizadas as filhas nativistas, e tudo de repente está na mão de 5 pessoas que podem estragar tudo de uma hora para outra. E o júri não vinha se comportando bem, as 10 seleções dessa noite foram discutíveis e você vê ali a Lourdes espera terceiro lugar, de repente segundo lugar por uma música que não deveria nem estar entre as 10 do dia. E por aqui nós vamos concluindo mais esse grande trabalho da Rádio Progresso. Acreditamos que tenhamos cumprido com a nossa obrigação, com os nossos objetivos, uma emissora séria, sóbria, transmitindo mais esse grande acontecimento. Rádio Progresso se preocupa com a arte, com a cultura, com a música, com a poesia do Rio Grande do Sul. Não poderia ter ficado de fora. 11 anos completamos, 11ª primeira coxinha, 11 anos a Progresso junto ao povo do Valdense, com a sua administração, com a sua força viva da comunidade. Agradecemos aos companheiros da parte técnica lá, o companheiro Fábio Rogério, da Santa Técnica, Fábio, todos os nossos técnicos, operadores, que estiveram conosco atendo desde sexta-feira. O trabalho unido, responsável, atento, concentrado. Companheiro Gilberto Oliveira, aqui ao nosso lado, com toda essa praça prática de amarelhagem, de alta velocidade, hoje gravando com as músicas, e a gente vai ter a oportunidade de, através dos programas hoje à tarde, hoje à noite, no Mar de Vinho, ter todas essas músicas bonitas no trabalho que vai nos conversa no dia. Em nome de todos, nós queremos agradecer e, se Deus quiser, uma outra oportunidade para o festival do Reencontro do nosso Rio Grande, nós vamos nos reencontrar mais uma vez com a arte e com a poesia do Rio Grande. Muito boa noite, região, muito boa noite, Rio Grande.